Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqueles cantando Jovem Nerd, poucos são dignos de um remake. Aqui é o Guga e remake é foda de fazer, meu irmão. Puta que pariu. Que o Dodgepor e vai dar merda isso. Aqui é o Tucano e a vida é um remake. Fala galera, aqui é o Marcelo Folani e eu acabei de comer um Lolo que é original, não o Milk Bar, aquele remake maldito. Aqui é o Azaghal e eu vou usar um remake na minha entrada. Não sei o que falar. Fraquíssimo o remake, né? Mas normalmente o remake é fraco mesmo. Exatamente o assunto de hoje, nerds. Vamos analisar, não todos, porque são milhões, o nego não para de fazer remake, mas vamos falar dos melhores e piores e mais famosos remakes do cinema, cara. Uma indústria que está se repetindo, muitas pessoas reclamando dos remakes. Vamos discutir isso depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de medo e caneladas do Nerdcast. Vamos. E hoje, Azaghal, nós temos que lembrar novamente, dar o recado dos nossos queridos amigos da BlackBerry. Sim. Porque eles querem anunciar a todos os desenvolvedores de BlackBerry que escutam o Nerdcast que existe a comunidade oficial 7BBerries no Brasil. 7BBerries. 7BBerries. Que é br.7bberries.com. 7 é 7, né? O numeral 7. br.7bbrs 7bbrs, exatamente. Ou 7bbrs. Lembrando que lá é o lugar onde você vai poder discutir, conversar com a comunidade de desenvolvedores, pessoas iguais a você que estão procurando aprender melhor e todas as dificuldades são colocadas lá. Os fixes. Sabe quando você quer procurar um negócio, você procura por fix. Alguma coisa fix que você acha ou uma pessoa que passou pelo mesmo problema que você e resolveu. Lá, lembrando, tem um concurso cultural que você se inscrevendo na comunidade e trazendo amigos para se inscrever também na comunidade, você ganha mais chances de levar uma viagem de lazer para o Rio de Janeiro ou Punta del Este, Azaghal. Excelente, excelente. Na faixa, olha, certo? Excelente, excelente. Cidade maravilhosa ou Conrad? Conrad se o cara quiser. Cassino Beberia de Marujo. Exato. Também tem outras promoções que vocês podem levar prêmios, tipo viagem pro BlackBerry Jam 2013 ou levar um aparelho BlackBerry 10, cara. Então, lembra... BlackBerry 10. 10. Tem muita coisa lá. Tem mural de empregos, atenção. Quem tá procurando desenvolvedor de BlackBerry vai procurar lá. E se você é desenvolvedor de BlackBerry, vai pra lá, porque é grande chance de você encontrar um emprego na sua área. É excelente, não. É cheio de coisa, é cara. Focado em quem é desenvolvedor de BlackBerry. Certo? Então vai lá, br.7bberries.com, participe das promoções, quero ver você viajando pra Punta del Este ganhando muito dinheiro no cassino. Jovem Nerd, uh-huh. Um clima de terror ao fundo. Terror! Semana que vem, uh-huh. É Halloween. É o Halloween, exato. Teremos episódio especial dos Simpsons. Sim, provavelmente. Mas não é disso que viemos falar. Viemos falar que a Nerd Store faz a sua primeira semana promocional ever. Que excelente! É a Semana Halloween Terror. Excelente, Azaghal. Por que que chama Semana Halloween Terror? Porque todos os produtos relacionados ao terror, uh-huh. Camisas de zumbis, livros de terror que nós lançamos recentemente, Independência ou Mortos, o Branca dos Mortos, sim. Todos esses produtos estão com um desconto especialíssimo. Olha que bonito o departamento de marketing. Nessa semana de Halloween. Excelente. Então, se você ainda não levou, é a hora. Exato. É a hora. Você escolhe seus produtos, vai pro carrinho de compras. Lá você vai ter um campo onde você vai poder botar um código promocional. Ah, então é um código. Se o cara não botar o código, não tem desconto. Não tem desconto. É importante. Código. Tem um então, código. Atenção. E ele vai dizer, é a partir de semana que vem, a partir de segunda-feira, vai de segunda a domingo, vai estar tudo especial. Segunda-feira, que dia? Vai do dia 29 de outubro de 2012 até o dia 4 de novembro de 2012. Para você, né? Ter direito ao desconto, você tem que botar uma palavra que é o código promocional. Certo, qual é a palavra? Nós primeiro pensamos em Halloween, mas a gente achou que muita gente não ia conseguir escrever Halloween. Então nós decidimos uma palavra mais simples, nacional, que é terror. Terror. E okay. Eu ainda acho que tem gente que vai errar. tem que acertar a palavra. Então saiba se você... Ó, produtos de terror, produtos sinistros, produtos maléficos, produtos desgraçados, malditos. Essa é a semana deles na Nerd Store. Mas quanto é o desconto, não falou? Ah, e o cara vai ter que ir lá descobrir, né? Excelente. E se vocês não quiseram ver os recados sobre os e-mails e sobre os recados dos últimos Deadcast, ai, Carlos e Carlos, você me deixa louco, você pula para... 19 minutos e 22 churros recheados. Muito bem, vamos lá. Último Deadcast sobre armas da modernidade. Sete nerds corrigem o Blue Hand, dizendo que o Messerschmitt, o ME163 Comet, não tem 8 segundos de autonomia, mas sim 8 minutos. É um absurdo. É um absurdo. O Blue Hand falou 8 segundos, mas em seguida ele falou 8 minutos. Ele só falou, que ele falou rápido demais e vocês não ouviram. tá bom, excelente. Três nerds sentiram faltas de comentários sobre snipers. Faltaram os snipers. Não, faltaram, porque os snipers não são uma arma. Eles são forças especiais. É verdade. Então a gente não queimou pauta, a gente vai guardar ele pra quando a gente falar de snipers. Forças especiais. Ok. Mariana de Lima Bocconi. Quer saber se existe vida na Austrália aí. Provavelmente vida nerd. Uma menina que mora na Austrália, que é nerd e tá sozinha, Forever Alone. Toca a música Forever Alone, por favor. É, Forever Alone Team. Você, olha aí, você nerd ou nerda que mora na Austrália ou região metropolitana. Mariana está forever alone. Está querendo amigos na Austrália. Por favor. Encontra os Skynerds, muitos Azaghal, Presidente Prudente, Manaus, Goiânia, Londrina, grupo de board games em Recife. Estou orgulhoso da galera de Recife, tá? Super ativo. Olha aí essa surpreendente. Grupo Summoner Wars Brasil Skynerd. Olha só, se você comprou, quer conversar sobre e tal, tem um perfil na Skynet, que é o grupo Summoner Wars, e eles estão postando várias coisas ali a respeito, muito bom. Além disso, temos fotos do primeiro encontro de Goiânia, primeiro, parabéns Goiânia, mais fotos agora do primeiro encontro de Vitória, e fotos do encontro semanal de BH, nós não aguentamos BH mais também tá de parabéns, semanal. Daqui a pouco vai ter um encontro diário de BH. Uma porrada de links e de vídeos relacionados, então você veja aí. Exato. Arte dos fãs e conteúdo original. Muito bom. Lançamento bélico. Chega de propaganda, Barão. E Cão Bomba por Alex Sapiência. Azagovski e o Cãozinho C4 por Dudu Margalhões, com excelente. Os Ladrões de Armas por Alex Garcia. Máquinas de Guerra da Modernidade por Everton Renosto. Uma capa alternativa do Protocolo Blue Hand Zumbis por Igor Moreto. Zombie Hunters e Galpão da Nerd Store pro Atila Santos. O Galpão da Nerd Store ficou excelente no estilo Breaking Bad, muito bom. A Escolinha do Tucano por Bruno Jacob, ficou muito bom, muito bom. Última Ceia, muito atrasada, por Thiago Calado. Curiosity por Naira Cadelucci. Azagovski Jovem Nerd por Jackson Gualdese. Cover da M1 House por um cara, Diego Lopes, eu achei meio perdido aqui, mas tudo bem. Cachorros Russos por Alex Sapiência. Vários Jogos em Flashes por Guilherme Henrique, ok? Agente Negro das Sombras e Outras Coisas por Pedro Henrique. Azagovski por William Oliveira. And Games Índios por Eric Plácido. Essa piada meio velha já. Excelente. Aí a gente tem uma quantidade absurda, exorbitante de contos e... Caraca. Chegamos no limite que não dá mais pra ler. Não dá mais, é muita gente. Então, um monstro foi criado. Mas vocês não parem de escrever. Os contos todos estão aí relacionados no post desse Nerdcast. Não, e tem mais. O Eber Frog, ele fez um post na Skynet catalogando os contos por estilo. Fantasia medieval, ficção, romance, suspense, policial. Muito bom o trabalho dele. Tenham certeza que a gente quer otimizar ainda mais essa forma de catalogar os contos da Skynerd. Tipo assim, a gente não tinha, criou a Skynerd e não pensou nesse tipo de interação da galera criando contos e tal. Tá nos planos da Skynerd a gente conseguir catalogar, mas enquanto isso, vê aí o post, o primeiro aí na lista de contos, o post do Eberfrog, que já ajuda você a entender os contos e a procurar os que você vai gostar mais de ler. Certo? E digo mais, você que tá escrevendo contos e publicando aí na Skynerd, saiba que a Nerd Books está de olho em vocês. Tá de olho. Vai acontecer. Tá espiando. Vai acontecer. Primeiro e meio David Teixu Otoni com um T só, ou olha seja, aí. Fake. Não. O seu que deve ser fake. Os Otoni com um T só são fake. O seu com dois T's deve ser que fugiu da guerra e teve que acrescentar letra. 22 anos, professor, Itajaí, Santa Catarina. Depois que os pilotos começaram a jogar bombas no solo, tornou-se uma prática comum levar a bordo dos aviões uma pistola carregada, para também impedir o inimigo que fizesse o mesmo. Chegando perto do seu avião, coisa relativamente simples, numa época em que os aviões mal conseguiam alcançar 80 km por hora, eles sacavam a arma e tentavam resolver atirando uns nos outros, em um road rash no ar. Bem lembrado, bom jogo. Logo depois, alguns pilotos tiveram a ideia de adaptar uma metralhadora na asa superior. Que jogo? Road Rash. Um clássico do Mega Drive. Logo depois, alguns pilotos tiveram a ideia de adaptar uma metralhadora na asa superior. Toda vez que avistassem um inimigo, eles se levantavam de seu banco e com a mão esquerda no manche, controlavam o avião e com a direita miravam e atiravam no seu inimigo. Logo à frente, ferindo ou avariando a nave. Sim, é, rolava realmente a pistola nos aviões de primeira guerra, as armas e tal. Depois teve aquela arma, a turret, né? Depois começou a metralhadora no bico do avião e aí começou os dogfights. E aí ele fala, né, no negócio do bico do avião, que o mecânico Anthony Fokker, um cara emblemático pra aviação, teve a ideia de criar um sistema que sincronizasse os tiros com a rotação das hélices, um dispositivo que tinha seu acionador no manche, mas que apenas disparava quando o eixo da hélice chegava em uma determinada posição. A partir daí, todos os aviões de combustão interna tiveram esse sistema em suas metralhadoras. É assim que foi evoluindo a coisa. É, porque até então, até esse Fokker, não parava um avião mais no ar. É, não dá, exatamente. O cara ligava a metralhadora, cortava as hélices antes dele cair. Alexandre Salles, 20 anos, piloto privado de avião, Cubatão, São Paulo. Segue algumas correções e complementos ao excelente Nerdcast 333. Helicópteros não possuem hélices. Agora minha cabeça explodiu. Como citado várias vezes no episódio. E sim, rotor e paz. Olha aí. A diferença é que as hélices possuem torções volumosas partindo do eixo às pontas, como em um ventilador comum. Ah, tá certo. Então, tipo, uma hélice de um avião, sabe? Isso. Ela é torcida. É diferente das pás do... Já as pás do rotor do helicóptero possuem basicamente a mesma forma, sem torções, como as pás de um ventilador de teto, por exemplo. Esses detalhes podem ser considerados frescura, diz ele. Mas já vi muitos pilotos de helicóptero ficarem putos com pilotos de avião que cometem volta e meia esse erro durante conversas em aeroclubes. Imagina, um aeroclube, todos eles com aquelas jaquetas de couro com, com pelúcia no pescoço, seu Ray-Ban tomando conhaque. Yeah. Você não limpou as hélices do seu helicóptero? Aí o cara pega o conhaque e joga no chão. Não são hélices, são pás. Você é ignorante. Será que os pilotos de avião e de helicópteros não se gostam? É. Será que é tipo sabe? Médico e fisioterapeuta? Tipo, eu sou melhor que você, alguma coisa assim. Um fica querendo disputar com o outro. Pô, eu tava assistindo o programa Águias da Cidade. Aham. Uh-huh. Que nós, inclusive, fizemos um jabá aí recentemente na Nerd Office. Excelente. Aham. E agora eles ganharam um jabá de graça. Mas eles estavam mostrando os recrutas lá que estavam fazendo a prova pra serem pilotos, efetivados isso, como copilotos e seguirem carreira lá no Águias da Cidade. Ah, então, eu vi isso. E aí, cara, eles falaram que uma das paradas mais difíceis de fazer é o pouso do helicóptero. Porque sim, conforme você vai chegar chegando e se aproximando da terra, as pás e o rotor fazem um bolsão de ar que empurra o helicóptero de volta pra cima. É, faz sentido. Então sim, não é uma parada tão simples, né? Não é tão simples. Cara, é sinistro, achei maneiro. Tem que ficar compensando nos pedais e no coisa até fazer um pouso suave. Muda a dinâmica do voo quando quer estar se aproximando. Total, isso. Pô, total. Muito maneiro. Continuando o e-mail do nosso amigo piloto privado. Existem sim helicópteros que dispensam o rotor da cauda ou bocal da cauda para se estabilizar no ar. É o caso do Kamov KA-5052, que possui dois conjuntos de pás de rotor, um girando no sentido horário e outro no sentido anti-horário, oposto. Caraca, e os russos não estão brincando não, cara. Sendo assim, a força de torque de um anula a outra. Tá certo, é isso aí. Esse também é um dos poucos modelos de helicóptero que possui assento ejetor. What? É. As pás do rotor são separadas por pequenas explosões e o assento do piloto é ejetado. E é pá pra caralho, porque são dois rotores e o dobro de pás, né, cara? Blast! morte. Caraca, sinistro. E ele continua, que tá interessante esse e-mail sobre helicópteros. Além do ME-262, falta citar outro avanço tecnológico voador, o GO-229. Cara, esse puta, esqueci desse. Também conheci a ASA. A primeira asa voadora. É. E o primeiro avião stealth do mundo. Alemão. Vendo-se fotos dessa aeronave, é impossível não compará-la à aeronave militar mais cara do mundo. O bombardeiro americano B-2 Spirit, que possui certamente inspirações originais da asa voadora nazista, que infelizmente, ou felizmente, não chegou a entrar em operação até o fim da Segunda Guerra. Eu lembro desse avião, cara. Esse é muito sinistro. Para finalizar, diferente do que foi citado no episódio, pousar e decolar aviões... Não é fácil. Ele tá aí defendendo a causa. Tá certo, a gente acredita, cara, é verdade. Rafael Santiago, 34 anos, técnico de informática, Rio de Janeiro, capital. Muito bom episódio sobre armas modernas, só faltou alguns detalhes, pode não fazer muita falta, mas evita algumas confusões. Vamos Se não lá. Podem fazer muita falta, eu já tô passando pro próximo. Não, peraí. Os revólveres de ação dupla, só assim chamados, pois permitem que o acionamento do gatilho impulsione o cão e libere o mesmo para o impacto. Quando você usa o outro dedo, comumente o polegar, para recuar o cão e depois aciona o gatilho, isso é chamado de ação simples. O Jovem Nerd falou rapidamente sobre as munições traçantes, usadas para orientar as artilharias antiaéreas, e ela é composta de fósforo branco. Essa mesma substância foi criativamente colocada em cartuchos de armas de fogo manuais, shotgun na maioria das vezes, e assim nasceu a munição Dragon Breath, que o nosso querido FPS Russia já mostrou. Um lança-chamas portátil, seguro e extremamente prático, com temperatura chegando a 800 graus centígrados. Nossa. Caraca! A garantia de tostar qualquer coisa a distância de útil de 15 metros. É tão destrutiva que é proibida em diversos estados americanos. Americanos, hein? Olha aí. Nos Estados Unidos, os caras são mais liberais com armas. Com prisão prevista pra quem portar e ou fabricar sem licença. Essa aí serve pro Tucano queimar o filme, entre aspas, de quem pedir autógrafo em carta de valete. Então, já que a gente mencionou o Tucano e a carta e o valete... Vamos abrir aqui um direito de resposta ao nosso amigo Tucano, que a gente, semana passada, a gente falou da menina que conseguiu a assinatura dele com papel carbono, tereréu e tal, certo? Certo. O nosso querido amigo Tucano não achou legal. Não achou. A gente levou na brincadeira e tal, eu aposto que ela também levou na brincadeira, mas o Tucano não achou legal, a gente respeita pra caralho a opinião do nosso querido amigo, de muitos anos. Verdade. Mas ele não tá chateado, nem puto, nem nada com a galera e tal, porque tudo é uma mega de uma brincadeira. Mas é importante frisar que os autógrafos conseguidos têm que ser dados de livre e espontânea vontade. Isso, concordo. Você não pode usar de artifícios espertalhões pra conseguir uma carta autografada. É, então... Porque isso dá margem a outras coisas, inclusive. É, então, ele alertou a gente sobre isso e a gente concorda com ele e tal. Mas, o que acontece? A gente decidiu, em conjunto, duas paradas. Uma, quem conseguir todas as assinaturas e ficar faltando por a casa do Tucano, vai ganhar o iPad. Certo, o Tucano virou café com leite. Afinal, ele é o valete. Mas, em contrapartida, o Tucano falou pra gente o seguinte. Ele vai assinar a carta na hora certa. Puta que pariu. Tá vendo muito temperatura máxima. E ele falou o seguinte. Quem conseguir a assinatura dele também na hora certa, que é presta, a dele... Presta atenção. É. Quem conseguir a assinatura de todo mundo e dele. E dele, exatamente. Não só a dele. Mas quem conseguir de todo mundo e a dele na hora certa, que eu não sei qual é, além do iPad nosso, vai ganhar um prêmio especial do Tucano. Um brinde extra. Ele falou, eu vou dar um brinde extra pro cara. Isso. Então ele que tá em control dessa parada. Se você não conseguir a assinatura dele, por causa desse charme que ele tá fazendo, não se preocupe que o iPad tá valendo. E se você conseguir, beleza, vai ganhar um iPad mais uma parada, mas tem que conseguir de todo mundo. Todo mundo. Até no amigo imaginário que é a carta extra. Exato, beleza? Agora, essa menina que conseguiu a carta carbonada, eu acho que você não vai ganhar nada do Tucano. Não, mas eu acho que ela não fez por mal. Vai. Mas a carta dela não tá valendo. Mas se ela conseguir todas as outras, ela ganha o iPad. Com certeza. Certo? Com certeza. É isso aí. O remake, ele é simplesmente uma forma dos caras terem uma grana quase certa. É isso. Vamos fazer um filme que já tenha público, que tenha já um histórico de sucesso e a gente faz de novo 20 anos depois, alguma coisa assim. Eu quero deixar claro aqui que muitos filmes que nós assistimos achando ser originais, verdade, eram remakes já. Sim, sim, exato. Tem outra coisa também. Tem muitos filmes que chamam de remake, mas que não é remake. É só uma nova versão. Aí seria o quê? Reboot? Ah, mas é remake, caraca. Não é um remake. Por exemplo, o filme é baseado num... No livro. Ele não tá fazendo um remake, não é o mesmo filme. É simplesmente baseado na mesma história que o outro filme foi baseado. Não, peraí. Se existe um filme... Sim, existe um filme. Tem um filme igual, do mesmo título... Não, mas olha só. O mesmo título, mas não é o mesmo filme. Isso é realmente algo interessante de se botar. Se existe uma obra que é a inspiração inicial, o remake, eu acho que só se aplica no cinema, né? Roteiros originais, vamos colocar assim. Não, aí fodeu, né? Aí fodeu. Roteiros originais pro cinema que estão falando. Não precisa. No filme tem que seguir a mesma ideia. Não, mas remake é um termo pra cinema, porque você não faz remake de música. Eu acho que não basta ser a mesma ideia. Por exemplo, Infiltrados. É um remake. É um remake? Não é? Eu acho que é uma nova versão. Cara, vamos pegar alguns filmes e vamos falar. Se a gente ficar na, sabe, no conceito de remake, fodeu. Remake, reboot. É. Mas vem cá, tá valendo reboot também, né? Tipo Homem-Aranha, tá valendo, né? Tá, é. A gente avalia caso a caso. Beleza. Então vamos começar com Homem-Aranha. O novo Homem-Aranha pode ser considerado um remake? Não. É um remake? Não. É a mesma história, ele conta a origem. Não é o mesmo vilão. É mais um reboot, né? Mas ele reconta a história do cara. Não é a mesma história do primeiro filme. Claro que não, porque o cara tem que mudar alguma coisa. Então não é remake, cara. Não é um remake? Não é. Não. Aí é uma não. Franquia. Cara, é completamente diferente. Remake é você pegar uma obra normalmente consagrada e refazer ela pra uma nova geração. Tá bom. Então isso é o conceito de remake. É o caso, por exemplo, da Fantástica Fábrica de Chocolate, pô. Exatamente, é isso. Isso é. Pra quem tá na dúvida, esse é o exemplo primordial de remake. A Fantástica Fábrica é um remake que divide opiniões, né? Porque o original, ele é muito forte. Muito. Até hoje. Final da década de 60, muito forte. Divide opiniões aqui entre a gente, né? Porque se você perguntar pra qualquer um da nova geração, eles cagam pro antigo. Ah, sim. Cagam forte. Acham o Gene Wilder tosco. maluco do caralho. Não. Acham os Upalupas tosco. Mas isso é questão de tempo. Quando eles estiverem com 30 anos, os filhos dele vão cagar. Claro, com certeza. E eles vão ficar ofendidíssimos. A vida é um remake, cara. Uma coisa que eu tenho visto, vejo muito filme antigo aqui, uma coisa que realmente muda muito da geração pra outra é muito o ritmo do filme, cara. Se você pegar um filme antigo, eu recomendo. Ah, vai ver assim, um Psicose, por exemplo. Vai ver esse filme. Mas tem que ver com uma cabeça de antigamente, que o ritmo era outro. É então, hoje em dia, basicamente, você... Cara, muita coisa muda, mas principalmente, eu acho, a gente tá falando de ritmo no cinema. Tem mudado muito. Eu vou dar um exemplo de um remake que ele foi justamente, é isso, atualizar o ritmo, que foi o Karate Kid. Toda a nossa geração, polêmico. De anos 80, sempre amou fodamente Karate Kid, caralho, foda, Sr. Miyagi, Daniel San e o caralho. O filme, na verdade, nem é tão bom, vai. Não, mas... Eu revi, eu fui ver o Karate Kid do... Não, calma. Antes de você rever, lembrava. Você lembrava que era um filme espetacular, não. Que a sua cabeça explodia quando o Sr. Miyagi mostrava que o cara não tava encerando o carro à toa, que ele tava aprendendo Kung Fu. Isso ainda... Aprendendo Karate. Karate. Isso ainda é foda. O filme não deixa de ser bom. Mas o ritmo dele é de uma lentidão. Então. É inacreditável. Cara, mas na época não era, né? Era um filme normal. Os filmes não tinham ritmo. É, bem normal mesmo. Tem uma cena que é uma maluquice sem fim, cara. O Daniel San tá lá no campo de futebol americano, lá, 1 milhão de jardas, aquela porra. E ele tá conversando com aquela menina lourinha lá. Os caras zoam ele, jogam no chão, zoam. Os caras eram bullers agressivos, maconheiros, né, cara? Maconheiros não, pô, davam porrada lá. Maconheiros safados. Maconheiros, se surpreenda. Maconheiros safados. Porque eu revi o filme recentemente. Aí eles dão a rasteira no Daniel San, ele fica chorando no chão, a menina vai ajudar ele fica putinho e vai embora, sai andando. Cara, a câmera fica 5 minutos filmando o Daniel San embora, cara. Cara, eu sei que a parada é inacreditável, porque ele não para. Não para de a cena de ir embora, cara. Parece final de telejornal, que não tem o que mostrar. Cara, mas peraí. O Schwarzenegger pula de um avião, de um Boeing, num pântano, cai com a água pela cintura, não quebra as pernas e sai seco. Os anos 80 eram anos loucos, velho. Você tem que interpretar o filme pelo que ele foi na época e não pelo que você sente hoje. Mas aí o que aconteceu? A gente viu o novo filme e comparou com o filme antigo. E eu gostei muito do novo filme. O problema do remake é que normalmente ele vem pra estuprar a sua memória. Ele vem pra fuder o seu sentimento nostálgico. No caso do Karate Kid, até porque o nego ficou puto porque era Kung Fu. Começou por aí, né? Já começou mal. Os saudosistas ficaram bolados com eu isso. Eu fiquei também, todo mundo ficou. Uh-huh. Eu tava nessa de caralho, que merda é essa? Seu Miyagi Forever e tal. E o filme, o novo filme é bom. O Seu Miyagi é o melhor professor, com certeza. Assim, é o professor mais estiloso, né? Porque com certeza o filho do Smith daria porrada no Daniel San, né, cara? Porra, com certeza, né? O Jack Chan realmente ensinou o moleque a lutar, né? O Seu Miyagi, porra, o moleque apanha nos três filmes, pô. É, mas peraí, vamos falar o seguinte também. A gente tem que ver uma coisa que é importante. A gente tem que falar de Matrix e tem que entender que depois de Matrix, todo mundo aprendeu a voar no cinema. Não dá pra fazer um filme de ação mais fraco que aquilo. O resultado é, as cenas de ação ficaram muito mais irreais do que eram antigamente. Isso é fato. Por exemplo, no próprio filme do Karate Kid, no Will Smith, aquele golpe que o cara dá no final, porra, não dá pra admitir que aquilo é verdade, cara. Mas é. Agora, qual é o golpe que as crianças dão hoje em dia? As crianças saíram do cinema dando o golpe que ele dá no filme? Não. Não. Agora me fala, nos anos 80, teve alguma criança que não ficou com as mãozinhas igual o Grow, igual a garça, e chutando aquele... Até hoje. Aquela porra daquele chute que não serve pra porra nenhuma, que nem existe. É, o cara acha isso real. Não, não é real. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, qual é o melhor? O que que impactou mais a geração? Com certeza. A garça, claro. A garça, o golpe da garça. Então você tem que analisar o filme por esse viés. Lógico, qualquer filme mais novo, se você for analisar a produção, hoje os caras sabem como atirar com uma metralhadora, botam no ombro, não botam na cintura, os caras pensam mais na realidade pra não fazer coisas absurdas. Mas, porra, o filme não pode ser pensado assim, não pode ser avaliado assim. Não, eu sei, cara, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o mérito do reboot do Karate Kid é que ele soube atualizar o ritmo e ainda manter uma história... O filme respeitou a memória da galera que gostou do primeiro filme. Exatamente. Eu sou mega chato com essa porra de reboot. Eu vi o novo filme, na verdade, o novo Karate Kid, e falei, porra, maneiro, fiquei empolgado, não sabe como é que ia ser o final. Eu adorei. Cara, vou te falar por que eu não gostei. Vou falar bem rapidamente. Porque hoje em dia, isso é uma parada que tem na indústria, né, cara? O cinema hoje em dia, Indiana Jones 4, que a gente odiou, tá aí pra mostrar isso, tem uma praga na indústria do cinema que é o seguinte: você tem que fazer agora filme pra toda a família. Tu tem que sempre agradar a vovó, a titia, o papai, a criança. Então, todos os filmes, ninguém tem culhão pra fazer um filme que vale a pena. Tem que sempre ter elementos de comédia, elementos, tem todos os elementos ali. Resultado é que fica umas paradas meio toscas. Por exemplo, a luta que tem do Miyagi contra os caras do Cobra Kai, contra os garotos, que já eram adultos, porra, já tinham 16, 17, 18 anos. É uma luta sinistra. Você acha que o velho vai se ferrar naquela parada, certo? Pô, na luta do Jack Chan contra as crianças, maluco. Isso é... Cara, eu vi aquilo e falei, que é isso, cara? Que isso, foi ótimo. Ele deixou os moleques se baterem. Muito bom. Ele não encostou um dedo. É uma palhaçada. Não é palhaçada, é o Kung Fu, rapaz. Olha só, presta atenção. O seu Miyagi podia bater nos caras porque eles eram galalau já e um bando de maconheiro safado. Agora, se o Jack Chan enfiasse a porrada em meia dúzia de criança, daria pra cadeia mesmo. É, dá merda, né, cara? Eu só tô querendo dizer que muitos reboots a gente acha estranho hoje em dia, por isso, porque são filmes feitos assim, que tem a obrigação de agradar todos. Nem sempre fica bom, entendeu, cara? Você não tem culhão pra falar, isso vai ser um filme de porrada, isso vai ser um filme de terror. Peraí, me desculpa. Karate Kid original não era um filme pra um nicho, não. Era um filme de família. É. Família? Claro que era. Claro que era. Um filme cheio de valor, cara. Um filme de família. O filme de superação. O cara supera os bullies, cara. E a mensagem do Karate Kid nova dele... Kid original, aquele golpe da garça é maneiro, marcou uma geração, caralho. Você der esse golpe, tu vai apanhar que nem filha da mãe. O cara vai te cinturar na virilha, meu irmão. Te jogar no chão e te explodir. Dá um azul com UFC aí, rapaz. Porra, cara. Olha só, o Anderson Silva ganhou do cara lá com um golpe, não é da garça, mas o chute é aquele chute do Steven Seagal que não é muito diferente, hein? O Lioto Tida fez um chute mais parecido ainda. Mas o negócio dele não bater nas crianças é legal, porque ele perguntou, pô, você fez eles se bater? Ele falou assim, não, eles estavam muito afobados, eu só saí do caminho deles, entendeu? Então, quer dizer, isso não é só a porrada. Isso o cara tá intrínseco no Kung Fu que ele vai ensinar pro garoto, entendeu? Então, é legal, funcionou. Eu adorei. Inclusive, eles vão fazer sequência, né? É claro, né? Deu dinheiro, tem sequência. É. Muito maneiro. Alguém não gostou do segundo? Não é questão de gostar ou não gostar. Volto só na... É um remake? É um remake. Claro que é. Total. É um, a história é completamente diferente. Não é. O ser e da história é o mesmo, cara. É igual, cara. O esqueleto é o mesmo. O mesmo, cara. É igual. Idêntica a história. Só se passa em outro país. É a única diferença. Em vez do cara mudar de uma costa pra outra, ele vai pra China. É, aí. Mas é a mesma parada, é a mesma parada. O Karate Kid 1 é a mãe divorciada que se muda porque aqueles prédios desgraçados, com um domínio esquisito americano, e o garoto fica lá tomando bullying na galera. Esse é igual, igual, cara, igual. Mesma história. E no Karate Kid, nesse novo aí, tem um monte de homenagem, esse que é o lance, né? O nome do prédio lá, onde eles vão morar, se não me engano, é Califórnia, alguma coisa, né? Em referência à Califórnia, onde o Daniel San vai morar. Tem um monte de referência ali que isso torna o filme muito mais agradável, né? Assim, a gente não é o público principal desse remake, ele é um filme feito pra essa nova geração, pra molecada aí, pros filhos do Will Smith todos, né? Os 49 mil filhos que ele tem lá. Mas, pô, a gente que assistiu o Karate Kid original e deu o chute da garça no vácuo aí, em muitos parquinhos e tudo mais, curte também, né? Tem elemento suficiente ali pra gente. Porque é uma exceção, né, cara? Que geralmente remake é uma merda, né? Dead or alive, you are coming with me. Eu digo, você faz. Sem perguntas. A gente conheceu remakes de filmes que a gente nem sabia que eram remakes, porque eram filmes antigos antes da gente nascer e tal. E a gente viu muitos desses assim. A gente vai falar deles. Mas eu achei estranho ver o remake de um filme que eu fui ver no cinema, maluco. Quando anunciou o remake do Vingador do Futuro, eu falei, caraca, maluco, já tem 20 anos essa porra, cara. É muito sinistro. Eu fiquei curioso pra ver, porque é um filme que tá muito na minha memória, sabe? Eu vi muitas vezes o filme, adoro o original, acho foda. E eu fiquei curioso pra ver, assim, agora nem falou tão mal, que eu falei, puta, eu não vou pagar pra me fuder, entendeu? Eu vou ver depois. E não vi, cara. Mas então, conte aí. Você foi muito sábio. Você foi muito sábio, porque o filme é uma merda, puta. Que pariu. Aquele cara, aquele é Colin Farrell, né? Colin Farrell. Porra, meu irmão, tá aí o fracasso anunciado, né, cara? Esse filme, ele sintetiza as merdas que vem de remakes por aí. Por quê? Ele tá falando, começou a falar aqui de ritmo, né? Acho que as pessoas confundem ritmo com ação. Esse filme é ação sem parar. Ação, ação, ação. Só que tem tanta ação que você não consegue entender a trama do filme. E as pessoas não entendem, cara, que um filme, ele precisa ter curvas dramáticas. Você precisa ter a calmaria pra poder ter entender e tudo. E aquela parada que eu te falei de novo. No Matrix, os caras voam, dão porrada porque eles estão dentro do computador. O Tigre do Dragão é uma lenda. Porra, no Vingador do Futuro, cara, pô, o cara que é o velho lá, ele dá porrada que nem o, sei lá, que nem o Neo, sabe? Então é muito ruim mesmo, cara. E além disso, o filme é ruim também, cara. Bem fraco. Mas eles mantiveram aquela trama do não tem Marte, não tem nada, né? Não, não tem nada. Mudaram. Isso não é o problema. Isso não é o problema. Isso aí, tranquilo, cara. O problema é que o filme é ruim mesmo. Olha só. Você pega um filme que tem o carisma do Schwarzenegger e bota o Colin Farrell, cara. Também tem isso. Não dá, não dá. É foda. Não, e também o filme tinha a coragem do Paul Verhoeven, né, cara? Que esse cara, esse do Anjos da Noite, esse cara é um diretor de aluguel, cara. Ele não tem... Definiu bem, diretor de aluguel. É, tu dá um dinheirinho pra ele e faz qualquer merda. Esse até o nome e dele. E leva a esposa junto ainda, né, meu? Ainda leva a esposa junto, gostosa. Mas pelo menos ela é gostosa, né? Pelo menos ele, o gosto ele tem. Qual das duas é a esposa dele? Kate Beckinsale. Ah, né, Kate. Ah, ele que faz o Underworld, o cacete? É. Yeah. Ah, tá. É sacanagem, a gente tá aqui falando do meu futuro, que é uma merda. Eu também pulei, eu fingi que não existiu e não fui ver. Mas, pô, eu gosto pra caramba do Colin Farrell, cara. Ele é um bom ator que caiu em maus filmes aí. Vou dar um exemplo tá. De remake com o Colin Farrell que eu achei maneiro, A Hora do Espanto. Achei muito maneiro, gostei. Puta, A Hora do Espanto eu lembro do original. É muito bom, cara. Eu gostei muito. Achei bem legal. Falando em Schwarzenegger, a gente pode considerar o novo Conan um remake? Já que ele é baseado em quadrinhos. Ah, não. Sério. Não, cara, o novo Conan é uma vergonha. Antes de ser um remake, ele é uma vergonha. Ele não é nada. Ele nem merece a gente comentar sobre esse filme. Não, acho que merece a gente falar mal. Claro, pô. O novo Conan é um filme tão merda que o Subotai sozinho mata todos aqueles caras. Sozinho. O vilão, a mulher, o Conan havaiano. Puta que pariu, cara. Você sabe o que é engraçado? Esse filme, esse novo Conan, ele tinha muito mais elementos originais do Robert E. Howard, das histórias originais do Conan, do que o filme do Schwarzenegger. Mas ele consegue ser muito pior, né? Eu vou dizer a mesma coisa que eu acabei de falar. Quando você tem um filme onde o Conan é o carismático, Arnold Schwarzenegger, cara. Qualquer outro cara que você coloque, caga o filme, cara. Não é só isso, não. A produção do primeiro, ela é mais rústica. Os caras usam uma roupa que você fala, caralho, o cara tá surrado mesmo, tá ligado? Verdade. Não sei se vocês liam bastante a revista do Conan. Eu lia. Porra, mas... é pra cacete. Mas volta e meia aparecia Conan colorido. Eu achei uma merda foda. É, era raro ter. Mas... que tinha que ser preto e branco. Tinha que ser preto e branco. O Schwarzenegger é o Conan preto e branco. E o Conan novo do Khal Drogo é o Conan colorido. Entendi. Gostei da analogia. Você achou enlatado, é isso? É. Você achou super hollywoodiano enlatado. Talvez o Conan não sobreviveria no mundo politicamente correto como é o nosso. Talvez seja isso, né? Porque na época era outra coisa, né, cara? Ah, não sei não, cara. Sabe por quê? Agora isso é uma desculpa pra também qualquer... fracasso, o mundo impoliticamente correto, blá blá blá. Não é assim, cara. O filme do Conan que a gente, todo mundo gostou e ele meio que cagou na cabeça da revista em quadrinhos e tudo mais, é um filme que não é tão politicamente incorreto assim, vai. O que, que tem demais no filme? Tem nada. Pegar suas mulheres, matar os seus caras, porra, isso é... corretíssimo, Deus. Não, cara, o cara é um barra. Não, mas o cara chega nesse novo filme e liberta as mulheres de peitinho de fora e vai fazer uma orgia. Tá implícito ali. O problema desse filme é só um, cara. Apelidaram esse Marcos Nispel de diretor. Ele acreditou e aí pronto, fudeu. Entendeu? Esse cara não é diretor. Então botaram um merda desse pra dirigir e acabou o filme. Não tem. Só a escalação dele do Conan já diz tudo. Aquele cara, porra, Conan havaiano, com sobrancelhinha feita. Só faltou ele pintar a unha, porra. Lápis de olho, né? A gente tá achando aí um dos problemas desses remakes todos, né? São filmes de produtor, feitos só pra ganhar dinheiro. O cara vai e contrata um cara mais barato possível. Pode até não ser tão barato assim, mas é o cara que vai fazer o que o produtor que manda, né? Foi o que aconteceu com o Tron, que apesar de eles falarem não ser um remake, porque é uma continuação, pô, se tem mais de 20 anos é remake, tá? Não. Entendeu? É uma continuação ali. É uma continuação. Não, mas porra, é remake. Mas o que aconteceu? É também filme de produtor, porque sabe quem é o diretor do Tron? É um cara que fez propaganda do Halo. O cara fez as propagandas do Halo super legal e a Disney chamou o cara pra dirigir Tron, maluco. Agora tu falou uma palavra mágica aí. Disney. O quê? Não que o primeiro Tron fosse espetacular, cara, mas ele era algo que chamou muita atenção na época. Eu não entendia nada do que tava passando, mas chamava atenção. Porra, aquelas motinhas eram tudo, cara. Ele precisa ser um filme espetacular, ele precisa ter seu valor na época que ele passa. É. O Tron original, ele tem o seu valor. Todo mundo assistiu e falou, caralho, ninguém esquece aquelas motos. Por mais tosco que fosse, era o que podia se fazer na época, as pessoas não esquecem. Esse filme novo agora tem todo o recurso de tecnologia disponível e o filme já apagou. O nego só lembra da trilha sonora, cara. É. Não lembra de mais nada. Agora você falou um ponto que é interessante a gente falar, cara. Uma vez eu vi o Jorge Lucas falando que ele foi vítima e se deu bem com essa história. Ele falando que o sucesso de um filme tem uma equação lá e uma das coisas é timing. O timing é importante para ter sucesso em qualquer produto. Na hora de ser lançar, na hora que... Na hora certa. Na hora certa. Por exemplo, o Star Wars teve o time tanto da corrida espacial quanto da guerra do Vietnã, que todo mundo, enfim. O Tron, por acaso, era a época dos videogames lá, dos fliperamas e tudo. Então era time, cara. E muitas vezes você não tem como pegar, por exemplo, uma história que faria sucesso naquela época, estourou naquela época, e trazer pra um timing totalmente diferente. Muitas vezes, além, claro, de todas essas coisas que a gente tá falando de diretor de aluguel, tem isso também que é importante observar e acontece direto, cara, nesses remakes aí que a gente tá falando. Eu acho que o Marcelo tava falando, é um filme feito só pra ganhar dinheiro, não é feito pra acrescentar nada, o que é diferente do caso do Karate Kid, que foi um filme feito todo com uma equipe legal, que cuidou do filme, eram os mesmos caras que fizeram aquele filme de superação do Will Smith, que ele fez com o próprio garotinho, que é um filme que o cara sai da pobreza e enriquece. A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade, quer dizer, é um negócio feito, cara, é um produto feito pra agregar, entendeu? O resto não, o resto é só pra ganhar dinheiro, Conan, Vingador do Futuro, essas merda toda que o nego fez é só pra caçar níquel, entendeu? O conceito de só pra ganhar dinheiro que fica esquisito, porque filme é feito pra ganhar dinheiro. É, mas assim, é isso que eu tô falando, agrega valor, tem valor. Às vezes um filme é feito pra ganhar dinheiro, como muitos produtos, mas agrega um valor. Às vezes você capta uma mensagem, o filme significa algo pra você e tal, você, sabe? Por exemplo, qualquer filme da Disney, da Pixar, sabe? Os caras fazem com cuidado pra ganhar dinheiro. Mas, porra, o valor que tem em Toy Story, na trilogia Toy Story, o valor que tem em Wall-E, o valor que tem nesses filmes todos, né? O roteiro tem substância, tem algo real, algo que te toca, né? Isso aí. Agora, quando é algo sem substância, você nota não tem substância. No Conan, não tem substância, cara. É o cara, sabe, ceifando um monte de gente com sangue digital pra tudo quanto é lado e nada acontece. O Conan original deu valor pra gente. O Guga que sabe, né, Guga? Porra. Claro, porra. Cara, o Conan original, ele ensina o homem a ser homem, meu irmão. Todo homem que se preze, ele precisa assistir Conan pelo menos uma vez ao ano, cara. Uma vez ao ano. Conan o Bárbaro e Arnold Schwarzenegger. Filmes que a gente viu quando era moleque e não sabia que era remake, e os filmes são fodas. Tem alguns. Vamos lá, vamos lá. Scarface. Foda. É um remake, cara. Porra, é um remake. Eu não vi o original, mas... Alguém viu o original? Não, mas o filme é foda. Então, pra mim, não é um remake. Mas é um remake, cara. Ó, Scarface, Cabo do Medo também é outro remake. Cabo do Medo eu sabia que era remake. Cabo do Medo e Scarface são dois remakes que são melhores do que os originais. É, então o julgamento também é julgamento de garoto, né, cara? Você viu o original no contexto da época do original, como você tava falando? A gente não viu, né? Eu não vi. Eu não vi nem Cabo do Medo, que na verdade é Círculo do Medo. Né? É, exato. Nem o Scarface, os originais. Mas só pelo simples fato dos dois filmes serem clássicos, os remakes serem clássicos e os originais não serem, eu acho que já vale a comparação. Mas por que será que isso acontece? Porque o remake, ele toma a liberdade de refazer a coisa do jeito dele, de criar o próprio ritmo, de quase esquecer o original. É, com certeza. Do mesmo jeito que tem filme bom que, e o remake fica uma bosta, tem filme que a ideia é boa, mas é mal produzido. Vai um cara foda e fala assim, porra, isso aqui tem potencial pra ser um filme bom. E vai lá e refaz. E aí, o filme foda. Se você fizer um remake com um bom diretor, com uma equipe boa, o filme sai melhor, cara. O Scarface é, puta, um filmaço, né, cara? É irretocável, né, cara? Um ator diferenciado, né? E pode ser o lance do timing aí também que a gente tava falando, né? Saiu numa época em que esse tipo de filme tava mais dentro da cultura do cinema naquela época, né? Esses são dois exemplos que dá pra identificar qual é o motivo do sucesso desse remake em relação ao original. Os dois filmes não são da mesma época. O Scarface é de 80, né? 80 e poucos, não é isso? Pela cara do Al Pacino deve ser 80 e poucos. Scarface é 83. Então, eles têm quase 10 anos de diferença de um pro outro. Já o Cabo do Medo é 90 e varada. Qual é a única coisa que a gente pode dizer que esses dois filmes têm em comum? Atuações fodas. Cara, o Scarface não seria nada sem o Al Pacino. Nada. Esse Scarface que a gente tá falando, né? O remake, no caso. Se tivesse qualquer outro ator, não seria o mesmo filme. Tem duas coisas, na verdade, né? Que eles têm em comum. Os diretores também eram fodas. Sim. É, o diretor é do Brian De Palma e o outro é do Scorsese. Sim, verdade, verdade. É, o diretor foda. Aí, porra, tem como. Se botasse outro ator no Scarface, não sei se seria tão bom o filme. Assim como o Cabo do Medo, cara. A atuação do De Niro é o filme, maluco. O Nick Nolte puxa o filme pra baixo o tempo inteiro, cara. Eu não acho, não. Eu acho que ele é tipo aquele jogador mediano que quando joga do lado de um craque, joga bem, sacou? O clima que o Scorsese conseguiu transmitir é muito foda, muito tenso. É, a fotografia do filme é bem maneira, né? Pô, a trilha sonora é foda. Pô, eu acabo de... O Guga foi genial, ele falou desse negócio dos diretores de aluguel. Não só diretores, mas todos os profissionais de aluguel, quando são colocados nesses novos filmes que a gente acha ruim, faz uma diferença. Por exemplo, você vê pelo caso do Iluminado. O Iluminado tem o filme do Kubrick, que é genial, e tem um outro Iluminado, remake. Vocês já ouviram falar desse outro Iluminado remake? É, ele foi, na verdade, uma minissérie. Mas é série de TV, né? Minissérie pra TV. Quem fez foi o Stephen King, que conhece a história melhor do que ninguém. Então, Stephen King é um babaca, não sabe escrever final de livro. Não, fala assim. Que isso, escrever final de livro. O cara começa assim, chega no meio, ele manda legal, aí chega no final e fala, que se foda, vou botar uma aranha telepática, e foda. Não à toa, o público, a coisa que ele fez foi mudar o final, né, do Iluminado. Ah, o Kubrick mudou o final do Iluminado. Agora também é sacanagem você comparar Stanley Kubrick, que é um diretor, porra, antológico, com um cara comum, né, cara? Mas é isso que a gente tá falando aqui, porque, assim, muitos clássicos, por exemplo, que eram clássicos e eram filmes excelentes, fazem os reboots insossos, né, cara? Qual é o sentido de você ter um reboot da Psicose, por exemplo? Um remake. Antes disso, eu te pergunto qual o motivo você ter uma continuação de Psicose, né, cara? É, cinco, né, cara? Uma porrada, tem uns quatro. Tem um Psicose que é Psicose versão rádio, maluco. O que? O Norman Bates? É, Norman Bates fica falando com o cara no rádio, né? Puta que pariu, cara. Caraca. Por exemplo, Psicose, quando eles fizeram o remake, eles não fizeram só um remake, eles quiseram fazer cena a cena. Igual ao original. Quadro a quadro. Pra quê? Foi um exercício de ego. Só pode ser, cara. Você não vai agregar nada de novo. Vai botar em colorido. E vai botar aquele maluco. Como é que é o nome daquele cara que faz o Norman Bates? Aquele cara que só faz papel de retardado? Cara, eu deletei esse filme da minha mente. Eu vi e esqueci completamente. Vince Vaughn, cara. É isso mesmo? Tu vai botar o Vince Vaughn? Eu odeio por esse momento, cara. Eu achei que você fosse falar Vince Glotto, cara. Eu odeio esse cara, meu irmão. Pra quê, cara? Pra que tu vai refazer um negócio, cara, que já tá feito, tá igual, cara. Eu não sei o que é. Igual. Eu acho, é mais um daqueles que não agrega valor nenhum. Foi só pra criar manchete, né? Remake do Psicose. Não, obrigado, já temos o clássico. Porra. É verdade, né, cara? Era mais fácil de fazer um filme mais original, como estão fazendo agora, que é a biografia do... Do Hitchcock, exatamente. Do Hitchcock, caralho, tu viu o maluco com o Anthony Hopkins, a cara dele? Impressionante. Cara, impressionante. Tá igual ao Hitchcock. Isso acrescenta mais, né, cara? Muito. Pô, mais. Faz um negócio direito, cara. Exatamente, muito mais. Dead or alive, you are coming with me. Eu digo, você faz. Sem perguntas. Fúria de Titãs. Puta que pariu. Sabia que... Eu curti aquelas corujinhas mecânicas. Não, cara, isso também era muito ruim, cara. Não, ruim não. Era tosco. A corujinha era muito maneira. Não era ruim, era tosco. Mas a gente tava no meio da tosquice na época. Esse, porra, era nosso universo. É completamente diferente. É o contexto, cara. Era o contexto. Aquilo era o que tinha. O stop motion era uma parada foda. O nego ficava maluco com aquela merda. Eu assisti Fúria de Titãs na casa dos meus padrinhos, no banquinho, na porta do quarto, que eu não tinha coragem de ficar dentro do quarto vendo filme. Ó, isso aí que você falou é genial. É exatamente isso. Por mais tosco que fosse, pô, tu pega aquela medusa, que hoje em dia é toscaço, mas na época a gente sentia cagaço. A medusa de hoje em dia que tu vai ver no cinema, do Fúria de Titãs, porra, é um troço que é um desenho animado grotesco que nenhuma criança de 3 anos sente, pode até entender que aquilo é uma luta legal, blá, blá, videogame, o caralho, mas não passa a mesma sensação que tu tinha na época, né, cara? O filme original, ele é tosco. O remake, ele é ruim. Ele é ruim, cara. Ele é ruim. O filme é ruim. É tosco, mas peraí. É tosco, mas na época não era tosco, não. Tosco pra cara, hoje. Na época era excelente, cara. Era o Rei Harryhausen, né? Se a gente tá comparando os dois filmes, né? Hoje ele é tosco, né, cara? Tosco não é um defeito. Mas quem estrela esse filme? É o Cigano Igor de Hollywood. Qual é o nome dele? Cigano Igor. Worthington, né? É, Sam Worthington. Eu não sei, cara, que é outro que apelidaram. Fala assim, meu filho, eu vou te apelidar de ator. Ele acreditou. Porra, o cara tem a mesma expressão pra todas as emoções. Qualquer emoção dele é a mesma cara. Não é só a gente tá implicando com o cara, com os efeitos. Não, o filme é ruim. O cara passa o maior perrengue pra chegar num lugar e aí do nada vem o Pegasus e tira ele. Por que que não foi com o Pegasus até lá, cara? Eu fiquei muito revoltado, cara. O que Fúria de Titãs é um filme que, porra, eu acho incrível o original, né? E King Kong? King Kong. De que remake você tá falando? Dos anos 80? King Kong da década de 30 é o clássico, efeitos especiais que explodiram a cabeça das pessoas na época e é lembrado até hoje. Era os aviãozinhos de... tipo, estilo da Primeira Guerra, né? Primeira Guerra Mundial, é. É maneiro, esse primeiro King Kong é maneiro. É maneiro, maneiro. E é aí maneiro. Teve um remake na década de 70. Isso. Ele sobe o World Trade Center. Isso. Não é mais o... O primeiro foi no Empire State. No Empire State, é. Que não tinha antena na época, né, que eles construíram aquela antena do Empire State pra ele ser maior que o Chrysler Building, que quando construíram o Chrysler Building construiu maior que o Empire State, e o Empire State perdeu o título de maior prédio de Nova York, e aí os caras meteram a antena de sei lá quantos andares pra voltar a ser o prédio mais alto de Nova York. Esse remake da década de 70 é tosco, esse é tosco, pra caralho. O quê? O do... Da década de 70. Aquele... Do Jeff Bridges? Ah, não. Ah, eu gostei, cara. Imagina, é tosco, que é horrível. É tosco. Não. Tosco é a continuação. King Kong vive. Esse é tudo. Eles colocam um coração de plástico no King Kong, fazem uma operação. Uma doideira, cara. Nossa, cara. Isso é uma palhaçada do caralho. Puta que pariu. Mas o Jeff Bridges é maneiro. Não, não é não, cara. Não, olha só. Não é um filme ruim, mas você tem, não é o clássico da década de 30. Esse realmente... da década de 30 que foi o clássico mesmo. Eu vi também na época, na Sessão da Tarde, não achei ruim não, mas... Mas aí teve o remake do Peter Jackson. Ah, isso é uma merda, cara. Por que é uma merda? Cara, é uma merda e exagero. Uma merda também não achei, não. Ah, é muito ruim, cara. É muito ruim. Cara. Por que é muito ruim? Puta, não tem ritmo nenhum. O filme é puta, cara. Mas não vai terminar nunca. Tu dorme, acorda, nada muda. O Peter Jackson, ele tem um problema com a coisa do tempo, que ele não sabe, sei lá, tem horas que ele perde um pouco a mão. O King Kong foi muito longo. Ele podia ter cortado algumas cenas, deixado o filme mais dinâmico. Mas eu gostei do filme. Eu achei o filme eu achei legal também. Mas eu entendo que não é um filmaço, não. Na época que eu vi, eu gostei mais do que depois, sabe? O King Kong super bem feito, aquele negócio. Não é um filme pra se rever, né, o Jovem Nerd. Talvez não seja. Ele não teve o impacto que teve os dois anteriores. Sim. É? Verdade. Você acha que não? Com certeza não. Não, mas teve. O King Kong 76 veio um boneco gigante do King Kong pro Brasil. Veio. Na Praça 15, sei lá. Ficou uma galera em volta, assim. Ele abriu. Eu fui, minha mãe me levou. Todo mundo se cagava de medo. A parada era fora. Ganhou Oscar de efeitos especiais. Pô, só se falava de King Kong, maluco. E se você falar em King Kong, você nunca vai pensar no Peter Jackson, cara. Você pensa nos outros. Ou você pensa no clássico, ou você pensa no Jeff Bridges. Você não pensa no King Kong do Peter Jackson, nem fudendo. Você acha que não? Quando vocês falaram agora, eu não lembrei do Peter Jackson. Não. Depois que eu vi, o Peter Jackson fez. Eu não lembrei, não. Eu lembrei do Jeff Bridges. Até pelo que o Tucano falou. Teve no Brasil, meu pai me levou, eu vi, eu fiquei com cagaço, né? Tem tudo isso. Eu era criança, né? Então... Uh-huh. Era porque do Dr. Gordon também, dava uma força, né, cara? Filmes de terror. Tá porrada de remakes. Então. Tá porrada. A gente tem The Ring. Ah, então. Você abriu uma categoria boa com The Ring, que são filmes estrangeiros que têm remakes americanos. Caralho, isso é uma categoria específica. E o The Ring é um excelente exemplo. Isso, garoto. O filme japonês é irado, tensíssimo. Aham. Uh-huh. E a versão americana, ela é engraçada. Ela é uma peça com comédia, cara. É um filminho de investigação, né? Não, ele é bobo, cara. Ele é bobo, ele não é tenso. Aquele negócio de Seven Days, no filme japonês, tu fica, caralho, que cagaço, foda. Na versão americana, as pessoas riram no cinema, cara. Mas é o que eu tô te falando, Azaghal, porque essa merda é subjetivo dessa porra desse negócio que tem que ser pra toda a família, tem que ter uma coisa cômica, cara, pra nego... Não, calma aí, filme de terror não é pra toda a família, cara. Mas tem isso. Um filme de terror não é pra toda a família, nunca vai ser. Eles erraram a mão, cara. É simples assim. Fizeram o filme errado. Eu achei The Ring, tudo bem, o japonês é mais sinistro, né? Mas até porque os filmes japoneses são diferentes, né, cara? Mas eu achei o The Ring bem feito, a versão americana. Não, aquela cena, aquela cadeira girando, aquilo é muito bobo, cara. É muito bobo e o filme é for dummies, cara. Outro nesse quesito, aquele Hack. É espanhol. O Azaghal viu. Não, na verdade não. Não, porra, tu viu espanhol? Não, quem viu espanhol? Cara, eu vi o espanhol. Com esse título, eu deduzi que é mais um daqueles filmes com câmera tremida, né, cara? Eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Depois que eu vi aquele Cloverfield sair com dor de cabeça e tonto e enjoado, eu não vejo mais essa porra. Então eu vou te colocar no Cloverfield 3D pra tu ver o que vai acontecer. Puta que o pariu. Mas então, me fala do Hack. Eu achei bom pra caralho o filme. Achei irado. Qual versão? O Hack é o espanhol. O espanhol. Eu vi. Achei maneiro. É o filme que a galera entra, fica presa num prédio com a equipe de TV lá e com zumbis, certo? Isso aí. E a versão americana, você viu o Quarentena? Não. Não vi. Eu vi só o Quarentena. Aham, uhum, então... E eu achei irado. Então, a mesma ideia. Os dois filmes são bons. Parabéns. E aí, não, mas é foda que não tem ninguém aqui que viu os dois, não, caralho. Não. Que merda. Assistam os dois. O público vai julgar. Parece que o final do americano é diferente do espanhol, assim. Outro então... filme espanhol que teve sua versão... Estadunidense. Foi o Serra to Ojos. Vanilla Sky. Vanilla Sky. Mais um filme de Tom Cruise. O Serra dos Ojos é foda pra caralho, é um filmaço. Mas a premissa é essa, o cara tá viajando lá, dormindo no mundo dos sonhos. É, essa é a ideia, Você não sabe. Vai. Você não sabe, você vai saber depois. No final, mas a premissa é essa. Uh-huh. O americano, quando ele faz um remake, ele dá uma emburrecida. Isso é. Na parada, de uma maneira, cara. Isso, com certeza. Eu fui ver, eu lembro que eu falei exatamente assim, porra, vou ver o filme do Tom Cruise, o cara é um cara que corre pra caralho. Vai que ele corre. Vai que ele corre. É, eu gostei pra cacete da versão espanhola. Vamos ver qual é da versão do Tio Cruise. Puta que pariu, cara. É uma merda sem limite. Olha, eu vi o Vanilla Sky, só o Vanilla Sky. Eu não achei o filme uma merda. Caraca, cara. É um filme bom pra quem não quer pensar. Não quer pensar? Tá aqui, a gente vai te dar a resposta no final do filme, na última cena. Vou explicar tudo direitinho pra você. Não sei se na época eu tava meio ligado no Matrix, que tinha esses questionamentos um pouquinho semelhantes e tal, mas sempre quis ver esse espanhol. O filme chega a pachorra, como diz nosso amigo Tucano. Durante o filme o cara faz várias inserções pra mostrar que o cara tá no mundo dos sonhos. Repete capa de disco, faz céu de Monet, faz um monte de coisa pra você, sabe, aquelas pistas que você se juntar, percebe que eram referências à memória dele. No final ele faz a lista. Ah, teve o céu, teve o carro, teve a capa do dia. Ele mostra tudo, cara. Tipo assim. E ele chama o Tech Support. Tech Support! Caraca! Tech Support! É muito ruim, cara. Eu odeio ver um filme em que o cara tá nitidamente chamando a audiência de idiota. Assim, talvez vocês não tenham entendido, então eu vou explicar. Porque foi tão genial que eu tenho que explicar aqui na última cena. Eu saquei, cara. Não, entendi. Cara. Não mesmo. Esse filme ele tem um problema que eu acho que é triste, porque eu não tenho nada contra o Tom Cruise. Eu acho até o Tom Cruise um cara que tem o papel certo. É até da psicologia, né, cara? Não, tirando a vida pessoal dele, que ele é um maluco do caralho, no papel certo ele manda muito bem. Ele já fez vários papéis que eu gostei muito. Mas, cara, essa porra de Hollywood vender o Tom Cruise no filme, o filme perde muito, mas muito o poder dele. Você vê, o Vanilla Sky, o cartaz do Vanilla Sky é o rosto do Tom Cruise. O cartaz do Último Samurai é o rosto do Tom Cruise. O cartaz desse filme próximo que eles vão fazer agora, que é um tal de Jack Reacher, O Último Tiro, é o rosto do Tom Cruise. Mas é claro, cara. Não, mas o Google... Os caras estão vendendo Tom Cruise, cara. Sim, se fosse um produto, seria 100%. Mas é isso mesmo, exatamente isso. Mas isso não é limitado ao Tom Cruise. Eu já vi um mega documentário, acho que o nome é O Monstro que Criou Hollywood. Espetacular documentário sobre a indústria de Hollywood, né? E eles falam que o que vende o filme é o astro. Foda-se que é uma história fantástica, que é um diretor foda, que não sei o quê. É a estrela de Hollywood. É o astro, é o ser humano que vende. Então, se tem o Tom Cruise no filme, vai ser a cara deles, porque ele vai deles falaram assim, um filme mal sucedido com um astro vai muito melhor nas bilheterias do que um filme bem sucedido sem um astro. Sim. Entendeu? Então é por isso que esses caras ganham 20 milhões pra fazer um filme, não sei quanto, porque eles realmente trazem o público, né? Uhum. E eles vão vender, botar a cara de Tom Cruise em tudo que é posto. Se o Hobbit fosse com Tom Cruise, ia ter só o Tom Cruise gigante. Tom Cruise ia ser o Gandalf, o Bilbo, ia ser todo mundo. Esses filmes tipo Hobbit... Se o Hobbit fosse com o Tom Cruise, a cabeça do Peter Jackson tava prêmio, cara. Dead or alive, you are coming with me. Eu digo, você faz. Sem perguntas. Esse naipe de filmes estrangeiros com versão americana tem o Infiltrados e o Conflitos Internos. Infiltrados do Scorsese com o DiCaprio? Isso. Eu vi essa versão aí, puta que pariu, filmaço, né? A outra anterior eu não o sei. O filme é foda. É porque a original é o primeiro é japonês, não é isso? Hong Kong. Hong Kong, chinês. E é de 2002, é novo, né? E é bom? Pelo que dizem, não é um filme que acrescente muita coisa. Eu não vi também, mas é um filme que dizem que é normal e que o Scorsese de novo foi lá e transformou numa parada foda. Scorsese, Jack Nicholson, né, cara? Sua cara foda, né, cara? Infiltrados é extraordinário. Inclusive pela trilha sonora, né? Que tem o Dropkick Murphys lá. Inclusive pelo final, né, cara? É difícil ter um filme do Scorsese que não é bom também, né? Eu espero não viver pra ver isso. É, a gente já tá vivendo a era Ridley Scott. Gagá. Tem outros, quer dizer, eles fizeram de Sexta-feira 13, de Hora do Pesadelo, Massacre de Serra Elétrica. É, isso aí é tudo com esses mercenários do caralho, cara. É blá, blá, blá, blá. Um filme que teve remake polêmico. Planeta dos Macacos. Ah! Ixi, caramba. Esse aí realmente... Então, calma. Planeta dos Macacos tem um problema. Tem toda uma série de continuações do filme original que vão piorando, né? Cada vez mais. Até chegar a Guerra dos Planetas com os Trapalhões. Exato. É o último da série, né, cara? Mas esse é bom, vai. Não, os Trapalhões no Planeta dos Macacos. Eu acho que fechou bem a série. cara, com esse filme. Aí teve o remake do Tim Burton de 2001, que foi... Foi fraco. Foi bem fraco. Coisa horrorosa, exato. É, horrorosa, horrorosa. É. Vamos ser sinceros. Não tinha como fazer um final tão bom quanto o do original, né? Do original, exato. A gente até falou sobre isso no Nerdcast de finais horríveis. Mas, porém, não obstante, todavia... Contudo. Tem um... Entretanto, vis-a-vis... O Planeta do Macaco remake tem um ponto forte, que é ter gerado o Planeta do Macaco Origem. A Origem. Ah, esse é bom, esse é bom. Que é maneiro então, pra caramba. Maneiro. Mas aí o Planeta dos Macacos, a Origem, ele seria um remake do Planeta dos Macacos 5? É isso? Reboot, reboot. É um reboot. Nossa, caralho, que mind-blowing, né, cara? É porque no último da série, eles contam como aconteceu a contaminação, né? Que é uma bosta. Mas esse filme foi muito bem sucedido e eu lembro que eu olhei pra ele com muito preconceito antes de vê-lo, né? Não, chega de Planeta dos Macacos, meu irmão. Vamos cagar essa porra de novo. E vamos combinar, né, cara? Pra quem já viu o Projeto Secreto Macaco... Puta E o orangotango do Clint Eastwood, cara. A gente toma qualquer macaco, né, velho? Dead or alive, you are coming with me. Eu digo, você faz. Sem perguntas. O filme do Tim Burton, cara, tudo bem, não é um filme excelente, mas não achei um filme assim que, porra, não deveria ter existido. Porque tem remake, cara, que não deve existir, não deveria. Não, eu digo um remake que não deveria existir. Pô, vários, cara. Um remake que não deveria ter sido feito. Ah. Professor Aloprado. Puta que pariu, muito bem apontado. Nunca, jamais. O Professor Aloprado original do Jerry Lewis, né? Sim. Que é um clássico, mas que realmente uma geração inteira não conhece. Um remake que não deveria ter sido feito, na verdade, se bobear, não deveria ter feito nem o original. Footloose. Não, pô, o original gerou boas dançadas aí, pô. Marcou época o original. Outro de terror, Madrugada dos Mortos. É um remake. Excelente. Puta remake do Jack Snyder. Fez o gênero zumbi voltar com pegada. É isso mesmo. Não sei se ele sozinho é responsável por essa onda de zumbi que nós vivemos agora. Um dos. Mas ele se destacou, malandro. Porra! Esse filme deixou todo mundo maluco, porque ele não é um filme de terror. Exato. Ele é um filme de suspense, exato, cara. Exato. Essa que é a parada. Eu acho que filme de zumbi, muito mais filme de suspense do que de terror, geralmente. É angustiante. Tensão, né? Tensão, né? A tensão é angustiante. Walking Dead, quando eu vejo, eu fico nervoso por causa da situação, não por causa do monstro. Gente. O que o Zack Snyder fez com Madrugada dos Mortos foi o que a gente tava discutindo com o Karate Kid. Pegar, né, toda a ideia que já tava pronta e atualizar a linguagem, atualizar o ritmo. Mas ele fez uma coisa além, o Jovem Nerd. Ele acrescentou. Essa que foi a parada. É porque a gente já discutiu aqui, nesse programa, que você só atualizar, só deixar mais rápido, mais dinâmico, mais não sei o que lá, não vem de filme. Uh-huh. A maior parte dos problemas do remake é que simplesmente é uma versão moderninha daquele filme que a gente gostava. Ele realmente trouxe um elemento novo no filme, né, cara? Que eram os zumbis correndo. Zumbis frenéticos. Frenéticos, né? A gente pode dizer que ele realmente deixou o filme mais dinâmico. Não, mas aquele filme Contágio não veio antes? O Extermínio veio antes, né? Extermínio. Extermínio não é bem zumbi, eles, né? Eles não são zumbis, são pessoas com vírus da raiva. É, mas é zumbi. Não é. É zumbi. Não é. Eles não estão mortos. Mas cara. É o tipo de zumbi, cara. Não. São pessoas com vírus do que? Da raiva? É, vírus da raiva. Você não é morto-vivo, mas é zumbi. Caraca, um zumbi... Caraca! É um morto-vivo, cara. Não, é um morto-vivo. É um zumbi. Eu vou te dar um livro chamado Protocolo Blue Hand Zumbi. Já tá quase saindo. Dead or alive, you are coming with me. Eu digo, você faz. Sem perguntas. A Mosca é uma refilmagem. É verdade. É. De um daqueles clássicos bizarros, né, dos anos 50 e tudo. Cara, A Mosca, do Jeff Goldblum, é o filme que me dá nojo, cara. Eu sei que eu vi no cinema A Mosca, cara, achei aterrorizante. Porra, cara, eu fiquei mal vendo esse filme, cara. É muito asqueroso, cara. É porque nos anos 80 o nego não queria saber, né, cara? Era tapa na cara, pé na porta. Não, foda-se pra tudo, né, cara? Foda-se. Pode criança, pode... Cara, ele começa a tirar a unha, lembra? Quando ele tá no espelho? Pode tirar a unha, tranquilo, cara. Como é que começa a vomitar e comer, meu irmão? Mas aí não aparece. Puta. Como não aparece? Só você vê a cara da Gina Davis olhando pro vídeo que ele tá documentando ele, como ele come. E você ouve só. O que é uma cena muito bem feita, que é nojenta. Durante anos, eu tive asco do Jeff Goldblum. Eu também. asco. Só esqueceu de Jurassic Park. Não, eu vi Jurassic Park horrorizado. Assim. Caralho, esse cara nojento. Daqui a pouco tá vomitando em alguém pra comer. Porra, eu lembro da cena dele vomitando na mão do maluco. Ah, é. Ai, isso. Caralho. Quando ele irmão. Já era mosca, total. Puta que pariu, eu tava esperando aquilo no Jurassic Park, esse cara. Vomitar na cara do dinossauro. A mosca 2 é mais nojento ainda, cara. Nem veja. 11 Homens e um Segredo. 11 Homens e um Segredo. É o remake de um clássico do nosso querido Frank Sinatra e sua patota, né? Do Red Pack, é, muito bom. Mas eu não vi, legal, como ninguém aqui, viu? Não, eu vi. Você viu? Eu também vi. Parabéns. É, eu não tinha vida, né, cara? Cara, olha, deixa eu falar. Tem uma parada que perdeu muito no remake. O quê? A piadinha com o Sam David Jr. Por quê? Eles estão dentro de um furgão. Eu não sei se é o Jim Martin, mas outro cara que eles estão se preparando pra invadir lá o cassino. E aí eles começam a passar graxa na cara. Uhum. E eles fazem uma piadinha com o Sam David Jr. Claro. Mas eu acho que os dois filmes são legais. O filme atual tem uma coisa que é interessante, que ele manteve o mesmo clima de zoação do filme original. E na verdade, assim, os dois filmes não são um filme assim, um roteiro magnífico. É um filme com um puta elenco. A ideia original era essa, né? Um filme com um elenco inacreditável. Não, a ideia original era: ah, vamos fazer um filme aí. Exato, né? Aí, a gente já tá aqui mesmo? Vamos fazer um filme aí, cara. Era uma maluquice. Os caras passavam enchendo a cara, o caralho. Conseguiam filmar de vez em quando. Era essa. Mas o que a galera lá do George Clooney, Brad Pitt falaram é que foi meio assim com eles também, sabe? Foi mais ou menos isso. Se eles fossem cobrar, por exemplo, o cachê normal, padrão de tabela deles, é impossível fazer esse filme, né? E eles fizeram mais na zoação de serem os caras amigos. Mantendo o mesmo clima, né? E deu muito certo. O primeiro filme. As continuações foram bem mais ou menos. O 2 é bem horrível. O 3 deu uma melhorada, mas... Bem horrível é a categoria que é essa aí. O 2 é bem horrível. O 2 é muito ruim. O 2 parece que eles se reuniram assim no final de semana e falaram assim: ah, vamos filmar aí, a gente batendo papo, conversando. Foi mais ou menos assim. E também o La Femme Nikita, né? Ah, Nikita. Ah, esse aí é um bom filme pra gente conversar sobre, cara. Ali tu vê claramente a diferença que é um filme europeu e que é um filme americano, que é um filme de Hollywood. Porque o filme europeu é muito mais sério, te convence muito mais. O filme de Hollywood tá mais preocupado em, sei lá, em passar uma cena de ação do que pela história propriamente dita. Eu prefiro o europeu, com certeza, mas é uma boa... É do Luc Besson, né, cara? Bom filme pra você ver os dois e comparar até didaticamente pra você ver o que é um filme diferente do outro. Bem maneiro. O que você achou de Pasteurizado no Americano, por exemplo? Então, cara, eu vou te falar o seguinte, não sei dizer, porque eu não sou especialista em cinema, mas eu vou te dizer uma parada. Quando eu vi Munique, que é o filme do Spielberg, eu falei assim, o Spielberg é um cara, é um gênio. Por quê? Porque ele conseguiu captar todo o clima de filme de espionagem europeu da década de 70. O que? Eu não sei te dizer. Não sei se são os diálogos, não sei se é o filtro. Eu não sei o que que é, entendeu? Mas tem uma diferença clássica que você vê ali. É exatamente o que, né? Eu não sei analisar, mas você vê muito claro, né? A diferença entre os dois. Passa uma coisa mais real, entendeu, cara? O coisa de Hollywood é bacana. O Nikita original, o La Femme Nikita, tem esse clima mais pesado. Ela é mais atormentada, sabe? É. Uhum. O Hollywood, ela tá muito tranquilona, sabe? Te convence mais que aquela é uma história que poderia existir, sei lá, uma história de espiões de verdade. Não uma história de super espiões, como James Bond, que aliás eu adoro, mas é diferente o clima, entendeu? É, porque ela é mais super no americano, né? A Bridget Fonda. É, na versão francesa ela se fode mais. Você acha que na versão americana aquilo que a gente falou que ela é uma mulher e foi escrita como se fosse um homem? É isso? Porque o filme francês eu acho que eles não se preocupam muito com censura, então tem violência, eles não querem saber, né? O americano não, eles pasteurizam pra pegar uma censura mais baixa, porque aí vai dar mais bilheteria. Eu gosto muito mais atualmente dos filmes de ação franceses do que os norte-americanos. Tem um filme também que eu não vi. Minha mulher viu o filme, eu não vi. Minha filha viu o filme. Identidade Bourne. Mas não é refilmagem. É. Não. De 1988, com Jason Bourne, acorda numa praia na França sem nenhuma lembrança de sua identidade. Do Richard Chamberlain. Nossa, mãe do... Alan Quarterman. Alan Quarterman. Caraca, cara, que isso? Não, mas não é um precisa... filme de televisão, isso não precisa nem comentar. E nosso amigo Matt Damon não é lá essas coisas, mas deve ser melhor do que... Agora eu queria falar sobre os remakes que vão vir por aí. Puta que... Beleza, vambora. É foda, né? Porque é complicado. Vai que é bom, mas... Não, é... É um exercício de preconceito agora. Vamos lá. A gente tem que se basear em fatos concretos. Tá bom, né? Tá bom. Coisas que já foram liberadas no novo filme. Ok. Tem que, né? Pode ser bom, mas okay. Robocop. Puta que pariu, cara. O Padilha já falou que tá odiando gravar esse filme. Falou. O diretor falou tem isso. Tem certeza? Falou, falou. Onde é que ele falou isso? Por que ele não pede pra sair? Pede pra sair. Mas onde é que ele falou isso? Alguma entrevista? Não, sei o lá. Fernando Meirelles fez uma fofoca dizendo que conversou com ele ao telefone e ele falou isso pra ele. Mas isso aí pode ser boato, né? Sei lá. Não é de hoje que eu falo que o Robocop tinha que ser no Brasil e tinha que ser o Capitão Nascimento. Não é de hoje que eu falo isso. Tropa de Elite 3 mata o Capitão Nascimento e pega a cabeça dele e bota no corpo do robô. É isso aí. É porque vai matar o Capitão Nascimento, cara. Aí em vez de ser Robocop, ia ser Robobop. Puta que pariu! Não, vocês estão demais, hein? Então, olha só. O que a gente sabe do Robocop? Que cagaram foda a armadura do Robocop. Cagaram, meu irmão. Fizeram a armadura do Batman, tiraram o chinelão Raider do Robocop, cara. Isso é muito escroto, cara. Chinelão. Ele tinha um pé de pato no negócio. Isso é uma falta de respeito. Mas dá pra ver o pé nas fotos? Dá pra ver o pé dele? Tá, é um pé de armadura, cara. Não tem aqueles dedinhos metálicos e aquela negócio do Raider. Não tem, cara. Então, tem. Olha só. A armadura do Robocop dos anos 80... É um pouco datada, ok. Mas ela é maneira. Você lembra que você conseguia ter aquela ilusão de que o braço dele era realmente robótico? Sim. Porque a junção, sim, claro, do braço parecia ser menor. Parecia ser menor do que um braço humano. Exato. E isso, ele era mais alto. Parecia que ele estava encaixado ali. Exato. Então isso te dava realmente uma impressão de que, puto, o cara era realmente um robô, não um cara de armadura, né? Não um homem de ferro. Eu vou dizer que filmes como Robocop e como Coração Valente vai ser difícil fazer igual, hein? O Robocop é maneiro pra caralho e é sanguinário. Cara, muito. Esse filme novo, Robocop, eu vou falar logo. Vai ser uma merda. Um pouco material que eu tenho aqui pra analisar. Porque cagaram a armadura do Robocop e porque ele nunca vai conseguir ter um nível de violência. Ele não vai conseguir dar um banho de ácido no cara e depois botar o cara com aqueles dedinho mole. Pá, explodiu o cara. Era um nível de crueldade na parada, mano. Nunca vai ter isso, cara. A gente fala muito de violência gratuita. O que é violência gratuita? É aquela parada que não tem nada a ver com a trama. No caso do Robocop, a violência estava intrínseca na trama. Você tinha que ter violência porque era uma crítica ao que seria a gente no futuro, e a violência estava ali por um motivo e encaixava perfeitamente bem. Não, e lembrando, é uma crítica parodiada, como se fosse uma grande paródia do futuro, né, o Robocop, né? Ele tinha assim, um filme ultra violento no meio e interrompia pra você ver aqueles programações de televisão com o jornal e tal. E era um programa que criticava uma porrada de coisa, não era só violência não. É. Criticava mega corporações. Exato. Criticava agressão à natureza, essa porra de efeito estufa. É, lembra quando tinha propaganda de bloqueador solar lá de fator 5000, a mulher ficava toda azul, né? Como se fosse uma coisa normal. É, mas cara, Paul Verhoeven é foda, né, cara? Paul Verhoeven é um cara que até foi banido de Hollywood porque, cara, o cara não pode mais fazer filme lá, né, cara? Porque o cara, ele não tinha limite, né? Assim, ele era um ótimo diretor, né? Eu, pelo menos, gostava dos filmes dele. Mas um cara desse fazendo filme hoje, com violência extrema, ironizando pra caralho, politicamente incorreto pra cacete. Não dá, né? Esse cara não tem espaço. Que é uma pena, né, cara? Eu acho uma pena. Por isso que eu acho que eles devem estar pasteurizando o José Padilha também. É uma coisa. Mas eu ainda acho que o Padilha não está sendo encarado como um diretor de aluguel. Porque ele tem um histórico de filmes que é aclamado internacionalmente, entendeu? Não é só um cara que fez uma porra de um videoclipe pagando de videogame, entendeu? Ele parece que é um cara que tem algo a acrescentar no filme. Não, eu estou torcendo para que isso seja verdade. Eu vou pro cinema preparado para vaiar. A gente tá assim porque a gente viu a foto da armadura e não gostou. É isso preparado que... pra odiar o filme. É só isso, entendeu? A gente tem que fazer um exercício de preconceito aqui. Não é só isso. O filme não vai ter aquele nível de violência maravilhoso do Robocop original, cara. Não vai. Não vai ter? Não vai ter. A censura não vai ser... Não vai ter. Não vai explodir os outros, não vai dar tiro no saco do cara. Tem não vai certeza? Dar banho de ácido no cara. Como é que você sabe? No Robocop tem um maluco que toma banho de ácido... sai andando, parece depois um... Depois é atropelado e é liquidificado. Porra, explode, o cara explode. Os caras atropelam o carro, parece que o carro tá no lava rápido de sangue, cara. Tu não sabe se vai ser assim ou não. Cara, eu posso, cara, eu posso apostar, maluco, que não vai ser assim. A morte do Murphy, ela é muito sinistra, cara. Porra, o cara perde o braço com uma escopeta. Porra, cara. Eu sei, eu sei. Ué, mas olha só, o Dredd, juiz Dredd aí, foi super violento. Que mané, ah, que mané. Ele falou que violento. Foi muito mais violento que o outro do Stallone. Porque o Stallone é uma merda, né, cara? O Stallone é uma merda. Qualquer filme que fizer... Cara, olha só, o do Stallone original, o juiz Dredd original, vamos chamar assim, do Stallone, é tão ruim que se o juiz Dredd, agora que tá nos cinemas, fosse ele no tribunal, seria melhor. Ele com martelinho, fazendo culpado, seria melhor, cara. Cara, não, mas o Juiz Dredd é um filme inglês e é um filme de baixo orçamento. Então, quando você tem um orçamento mais baixo, você tem liberdade maior. O problema é a grana, cara, que o nego investe nisso. Uhum. Sabe o que eu me liguei agora aqui? É. O Nicholas Marshall, ele criou os Juízes Dredd. Não, cara! Sim, porque ele era um juiz que fazia a justiça. No escuro. Uhum. Porque a justiça era cega, mas enxergava no escuro. Com certeza eles têm Night Vision naquele capacete. Ai, caraca. Mas sabe o que eu gostei desse novo Juiz Dredd? É que o cara não tira o capacete. Eu gostei também. É essencial. O Juiz Dredd não tira o capacete, ponto. O filme não é ruim, não. É legal. Não é um banho de sangue. Eu achei o filme bem legal, cara. Gostei muito. É melhor do que o original do Stallone, né? Dead or alive, you are coming with me. Eu digo, você faz. Tem perguntas. Tem um que tá me dando um pesar, cara. A parada já foi tão escrotizada. Assim, pegaram, bateram, jogaram num saco, chutaram, jogaram no rio. E como o cara é imortal, ele não morre, cara. Highlander. A franquia imortal. Caraca, Highlander, a franquia imortal. Já fizeram de tudo no Highlander, cara. O Highlander, ele devia seguir aquele negócio que falava e respeitar o fato de que só pode haver um, cara. Exatamente. Mas se tivesse que ter um, pra mim seria o 2. Não, ele faz isso pra gerar conflito. Exato. É. Aonde que. Ah, caraca, cara. Essa aí é a frase do conflito. Pra que você faz isso, cara? Ah, eu gosto do 2, cara. Eu gosto da temática ecológica. Por essas e outras que tu vai parar num valete. Eu gosto da temática ecológica, uma parada de efeito estufa. Na época foi maneiro, velho. Tá bom que foi, cara. Tá bom que foi, cara. Você sabe o que aconteceu? Você sabe que no 2... No 2, cara, ele dá uma raiva, cara. Porque ele contraria tudo que foi falado no 1, um, cara. É, eles... Ele é muito eleta, cara. Ele estabelece que os caras são alienígenas, mas se fuder, cara, maluco. A gente não tá aqui pra falar do Highlander 2. É, exato. Vamos nem falar. Do Highlander 3, nem do Highlander 27, nem da série animada, nem do seriado de merda. Desanimado. Porra, cara. Olha só, eu só tenho uma coisa a falar do novo Highlander. Assim, tem gente que é alérgico a glúten, tem gente que é alérgico à lactose. Eu sou alérgico a Ryan Reynolds. Não é alérgico, é intolerante. Ryan Reynolds, onde você põe ele, não dá. Ryan Reynolds, cara, eu não sei o que poderia ser pior pro Highlander. Eu não consigo enxergar nada pior do que você botar o Ryan Reynolds como Russell Nash, Connor McCloud. É muito ruim, muito ruim. É porque o Highlander já sofreu tanto, né? Que a gente já tá calejado, né? Devo dizer que o Highlander, o único filme do Highlander, a única obra cênica do Highlander que você deve assistir na sua vida, é um filme foda pra caralho. Foda, eu vi esses dias e é foda, foda. Assim, os efeitos especiais estão meio toscos, mas passa na regra dos 15 anos mole, porque a história... Passa emoção, cara. É foda, a edição é foda. A fotografia é foda, o filme é animal. Animal, os personagens são todos fodas pra caralho. Trilha sonora espetacular. Puta que pariu, trilha sonora foda pra caralho do Queen, cara. O que que o cara espera de um remake do Highlander, cara? O que que ele espera fazer, cara? Eu acho que apesar de Highlander ser foda e tal, etc, eu gosto muito. Eu acho que Highlander era um filme que merecia um bom remake. Não, não, não, não. Merecia. Só existe uma possibilidade, eu vou falar pra você. Porque esse é um assunto que eu conheço. Só existe uma boa possibilidade de um remake do Highlander. Se o Mel Gibson fizesse o Highlander. E se ele fosse o diretor do filme, cara? Não achei ruim não, viu? Aí talvez a gente tivesse um bom Highlander, que punk, né, meu? O único problema do Highlander, né, cara? É o Christopher Lambert, né, cara? Porra, uma sacanagem. Por isso, cara, que eu acho que merecia um bom remake. Mas a gente botando o Ryan Reynolds no lugar do Christopher Lambert... Olha que filha da puta. O Ryan Reynolds consegue fazer a gente gostar do Christopher Lambert. Eu consigo falar que eu prefiro o Christopher Lambert, cara. É, outra coisa. Hoje em dia tem essa ojeriza pelo Christopher Lambert. Mas na época não incomodava. Não, não incomodava. Aí você viu o segundo filme do cara e você fala, caralho, o cara do Highlander, vou lá ver. Aí você sai meio perturbado no cinema, sabe? Caraca, o que foi isso, sabe? Mas aí o diretor é um cara que tem poucos filmes, né? O filme mais, assim, que ele dirigiu foi o Extermínio 2, não foi? Sério, assim, não existe por que discutir Highlander. Eles estão cogitando o Ryan Reynolds, cara. Isso já diz onde vai... É, já diz tudo que vai ser uma merda. Parece que tá certo de fazer um remake do Warriors. Oh. Sério? Não, mentira. Ah! Não dá pra fazer, velho. Não dá, não dá. Não dá pra fazer, hoje em dia não dá pra fazer. Eu tô numa lista aqui na internet de futuros remakes e tem aqui The Warriors. É verdade? Só que parecia que era projeto do Tony Scott, já era. Puta que pariu. Já era. É isso mesmo, o Tony Scott tava querendo fazer Warriors e a ideia era fazer uma coisa em Los Angeles ainda tem essa cena de gangues, né? Uhum. É, Velozes e Furiosos tem um pouco, acho que é o mais próximo que a gente vai ter disso daí, acho que é o segundo ou o primeiro Velozes e Furiosos, não lembro agora qual que era. Nos anos 70, as gangues, você vê, tinha um revólver ali. Isso, é. Então é uma parada que rolava briga e tal, não sei o quê. Hoje em dia não tem mais briga. Agora é tiro. É. E outra coisa, o Warriors, ele é o que é por dois motivos. Três, na verdade, né? Porque ele é tosquíssimo, né? Porque ele é datado pra caralho. Eu falei do timing antes. Ele era datado, mas ele tá numa realidade que era plausível, né? Hoje em dia é uma gangue de coletinho, cara. Eu, aqui em Curitiba tem um Shopping Estação. Shopping Estação é o shopping das gangues. Tem a gangue dos Felpudinhos, do Boné Reto. Cara, eu vou lá sozinho, se eu quiser, eu bato em todas as gangues. Todas, cara. Todas, sem exceção, cara. Todas, sozinho. Eu mando fazer uma fila e arremendo todos, cara. Não existe mais esse estereótipo, entendeu? Então, ou o cara ia fazer um filme meio zoado, repetindo essa parada, ou o cara ia fazer um filme de máfia, cara. Sabe? Ia fazer um filme, sei lá, sobre os Hell Angels, cara. Inclusive, seria um filme foda que o nosso querido Mel Gibson podia fazer, hein? Dead or alive, you are coming with me. Eu digo, você faz. Sem perguntas. Cara, tem um outro remake que é o Mad Max. Quem confia? Mas isso aí é uma promessa de mil anos, né? Não vem vindo, né? Não, tá sendo filmado, não? Tá sendo filmado? Tá sendo rodado. Tá. Isso aí lá na Austrália. Sério? E australiano? Sim, o George Miller tá de volta, o diretor, né? Quem é o Max? É o Bane. Tom Hardy. Tom Hardy. Interessante, hein? A potencial, então. E a Charlize Theron. Caraca, 1 milhão de pontos. Segurou a agenda dela um tempão aí. Tipo, o filme foi cancelado quando teve aquelas inundações lá na Austrália, né? O deserto onde eles iam filmar sofreu com aquelas inundações e ganhou vegetação. Fudeu com o cenário. Cara, só Austrália, né, cara? Só Austrália que tem uma inundação e a desgraça é que agora tem vegetação no deserto. Que porra é essa? E ela segurou, fez o Prometheus aí no meio do caminho e agora tá aí, tá rodando, cara. Porra, olha aí, isso é um potencial incrível. Esse é um filme que eu acredito. Porque Mad Max é histórico, cara. Mas é financiado pelos Estados Unidos ou pela Austrália? Tem que ver. Se for financiado pela Austrália, pode ser que o filme tenha aquele nível de violência que a gente conhece, né? Agora, Estados Unidos, pra botar violência... Porque violência Mad Max, cara, era uma violência foda. O que era foda no Mad Max era isso. É que ele era um filme roots, né, cara? Um filme empoeirado. Mas sabe o que vai acontecer? Que nem no Conan. Não vai convencer. Eu acho que não vai ter essa poeira. Não vai ser jaqueta de couro surrada. Mas o Tom Hardy é um bom ator e a Charlize dispensa elogios. Não, eu acho que o mais importante que tem que ser frisado aqui é a volta do George Miller, né? O cara que é o diretor. O cara que fez os originais. Dando o cara original é já uma esperança, né, de... manter a coisa. Faz toda a diferença. Cuidado, porque a gente tem o Prometheus aí, que foi uma bomba atômica, né, cara? Não. Então tem que olhar com bastante cuidado essas paradas aí. É verdade. Dead or alive, you are coming with me. Eu digo, você faz. Sem perguntas. Comando para matar. Vocês sabem quem vai ser o protagonista, né? Quem? Mamoa? Sam Worthington. Não, não, que mentira! Não, não, não, não, não, não é possível. Não é possível. Nem vejo o filme mais. Mentira. É sério, não. Isso é só sério. É verdade, é verdade. Não. Você tá querendo polemizar de novo. Ah, tu quer que eu leia aqui a matéria? Não, não. Eu tô lendo. Porque é inacreditável, cara. Sério? É. Lê aí. O filme de enorme sucesso em 85, estrelado pelo Fortão Arnold Schwarzenegger, Comando para Matar, não iria ficar de fora dessa onda de remakes. E já está fora da gaveta. E já tem até um possível protagonista, ninguém menos que Sam Worthington. Ninguém menos, né, cara? Ninguém menos, né, cara? É, não tem como ter ninguém menos. Agora que eu já choquei vocês, a notícia é de 2010. Mas não é mentira. Cara, é foda fazer remake do filme do Arnold, cara. Eu acho muito difícil, cara. É complicado não dá, mesmo. É que nem querer fazer remake do Stallone Cobra, imagina. É, porque o cara é o filme, né? Esse que é o foda, né, cara? Esses filmes muito clássicos, cara, eles têm que esperar a gente estar gagá pra fazer remake. Não, acho que não é nem isso. É o filme que é o protagonista, é o que define o filme. É, porque, isso aí. Quem é que vai falar você é um cocô? Bem ou mal, isso também tá um pouco no Conan, né? A gente falou do Conan, mas não levou isso que você tá falando em consideração, Tucano. Realmente é um filme do Schwarzenegger, né? Ele ficou como o Conan, cara mais marcante mesmo. Eu só espero não viver pra ver remakes de Star Wars e De Volta pro Futuro. Porra. E de Exterminador, né, cara? Não pode, cara. Esses são intocáveis. Star Wars já viu, né? A edição nova aí do... E Exterminador também. Depois que fizeram o 3 e o 4 aí, destruíram a franquia. É, foda. A parte mais maneira desse último do Exterminador 4 é quando aparece o Schwarzenegger lá em computação gráfica pela nostalgia, mas só. O filme é ridículo, cara. O filme é ridículo. O Exterminador 4 é muito ruim. Agora, essa nova geração vai viver pra ver um remake do Inception. Esses filmes que a gente nem imagina. Com certeza. E eles vão ficar putaços, cara. Com certeza. Vai falar, cara, que merda de filme. Mas quem sabe eles vão ver o remake do Wolverine. Aí pode ser uma boa. Por falar nisso, o Wolverine vai ter o segundo aí. Vai ter. Solo. Seja o que Deus quiser, né, cara? É como se fosse um remake, porque eles vão desconsiderar todo o primeiro. Eles ignoram o primeiro, né? Não. Acho sim? Que não. Então sim. Aí não é o remake, é reboot. Reboot. Até porque o primeiro filme, eu não sei, alguém gostou aqui, não foi? Eu achei um lixo, eu detestei. Foi você, não foi, Eduardo? Eu achei muito lixo, eu gostei. Eu me diverti pra caralho, cara. Você tá maluco. Cara, eu odiei. Você tá maluco, cara. Eduardo Spohr, queria saber o que que tu tomou esse dia, cara. Cara, eu vou te dizer que o filme, apesar de vocês não terem gostado, o filme foi um sucesso mundial, foda. Essa agora a gente vai se guiar por isso mesmo. Então vamos fazer o Nerdcast sobre Joelma agora, porra. Então, vamos, toca aí então, ó, Michel Teló e Gustavo Lima, que Eduardo adora sucesso mundial. Era só o que me faltava. Gustavo Lima. Dudu, não liga porque eles falam, não. Tá bom. O cara é do Highlander 2. Os caras não aceitam quando você gosta de um filme que os outros não gostam, sacou? É a personalidade dessa galera aí. Só é bom que eles gostam. A sua é de polemizar. Filha da mãe. Não sabe aceitar os outros do jeito que eles são, cara. É, isso aí. Quando eu falei que gostei de Waterworld, velho, quase me bateram. Eu gosto também, aí, high five, Tucano.